Vem, showman. Vem, showman. Vem, showman. Vem pra juntos eternizarmos essa nova era, porque agora é o showman. DJ Ellison e o seu show New Age. New Age. New Age. New Age. New Age. New Age. New Age. Uma nova era pra você. Pra você. Isso, Lógico. Desce, novinha. Desce, novinha. Desce, novinha. Desce, novinha. Desce, novinha. Desce, novinha. Desce, novinha. Pode vir, vem cá, mulher. Pode vir, vem cá, mulher. Joga essa buzina lá em cima. Mãozinha direita pro céu! Dá-lhe soquinho, soquinho, soquinho! Chega, Ellison! Quando o Ellison tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Ellison tá tocando, olha o que ele é foda! Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, vai! Os amiguinhos que brota de PT, se não tiver de gol, ela nem olha pra você. Bracinho pra cima, suas mãozinhas. Bate na palma da mão, na palma da mão. Quem é de concórdia, porra? Joga pro céu, joga pro céu. Xerecard, xerecard, xerecard, xerecard, xerecard, xerecard. Agora é o seguinte, Carlinha, invade esse palco aí que tem que ter mulher bonita no palco pra dançar, meu irmão. Vai, vai, vai no caqueado, vai no caqueado. Caqueado, caqueado, caqueado. Vai, Carlinha! O rock tá desviado. O chão já tá tocando. O rock tá desviado. Então, moleque doido, mostra como é que faz. Vai, moleque doido, mostra como é que faz. Mostra como é que é. Mostra como é que faz. Mostra como é que é. Mostra como é que faz. Com as caras de mal. Sal, sal, sal. É o melhor lugar pra tu esquecer tua mulher. É o melhor lugar. Bora com Gordia! DJ Ellison! O que que ele é agora? DJ Ellison é o brabo, porra! New Age! Aqui é assim, só tem mulher gostosa, eu reduto das poderosas. Aí, Jimils! Me dá sua dose, o seu melhor uísque, deixa elas à vontade pra fazer o striptease. Acende tudo! Caralho, acende a... Só quem é filho de Deus aí, bota a mãozinha pro céu. Galera, as duas... Para que possamos fazer uma noite maravilhosa, eu queria a positividade de todos vocês aqui de Concórdia. Joga a mãozinha assim, joga. Começa a jogar pro lado do outro assim, ó. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Lindão! É assim que a gente gosta! Energia positiva. Esquerda, direita, esquerda. Só quem sente saudade de um alguém. Canta! Vai! Sinto saudades. Vamos viver, vamos viver. Eu só queria uma chance pra te provar. Deixa que o Ellison. isso te faz feliz hoje? Que eu vou te fazer feliz, nem que seja só por uma noite. Eu vou. Faço, deixa com o pai que ele faz. Realiza os teus pensamentos impuros. Por onde é? Mãozinha em cima. Agora faz o coração. O coraçãozinho. Amar é admirar com o coração. Essa é a visão de alguém que ama. Aí, Manu! Dúvidas não sobrepõe a paixão. Tampouco tesão que encontramos na cama. O Alisson é o padrinho dessa música. Parceiro Renan, tamo junto nessa batalha, nessa caminhada. Valeu mesmo, e Celestino também. Celestino New Age. Tá aí com a gente desde ontem, né? Ele e o Rogerinho. Em breve eu que vou rir da sua cara e vou ver. Pode! Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. Sabe o que elas querem? Mas ela quer o seu envolvendo, ela quer dar pra batido, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Vai, chumeiro! Quem sabe canta, vai! Cara de braba que mina maluca, já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é bugada e às vezes ela escuta. Mandou embora de casa e me mandou morar na rua. Voltei pras putas, voltei. Nossa cidade do Acará também! Concórdia! É o DJ Gugu e o Pierre e os caras tapa negócio. É o Gugu e o Pierre e os caras tapa negócio. Quem é que vai dar essa volta no helicóptero que eu chamei? Vai te pegar no céu, malandra, dentro do helicóptero. Vai te pegar no céu, malandra, dentro do helicóptero. Vai te pegar no céu, malandra, dentro do helicóptero. DJ Gugu é o piloto e o Pierre é o copiloto. O Hélice é o piloto e o Pierre é o copiloto. Tu vai ficar com... vai ficar com outro. Vai ficar com um, vai ficar com outro. Vai ficar com um, vai ficar com outro. Malandra, tu quis o Peru, tá no céu, qual que vai ser? Time Malandra, tu quis o céu, tu do meu parceiro. Que vai ser? Vai pau, vai descer. Jatobá, meu irmão, tá aí com a gente. Eu vou deixar você escolher. De concorda. Vai pau, vai descer. Vai pau, vai descer. Vai pau, vai descer. Eu vou deixar. Minha professora. Aproveita. A Ginelli. Aproveita. E também o seu grande amor. Aproveita. Meu grande irmão Pedro também. Pedro Jordão. Tá aí com a gente. Todas as meninas, obrigado pelo carinho. São as New Age, as novas eras do show. Eu te jogo aqui de cima. Aí, Bierja, fala pra essa maluca aí que aqui ninguém tá de brincadeira, não. Preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu não preciso de ninguém. Sozinho em concórdia comigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Pego de... Alô, meu amigo empresário Cazumar. Tá aí com a gente, mano. E o seu filhão Cazu. A minha amiga Neide. Ele me mata, mas acho que ele me ama. Canta mesmo ele. Boa semana, já é final de semana. E hoje é sexta-feira, e hoje é sexta-feira. E hoje é sábado. Aliás, hoje já é domingo, pô. Cadê a mulherada que tá solteira aí? Cadê a mulherada que tá solteira? Só a mulher que tá solteira hoje aí, joga o bracinho pra cima. A mulher que deixou o marido em casa, joga o bracinho pra cima. Só. Separou, foi. Me separei, porra. Tô solteira agora. E o DJ é... DJ do baile, eu vou sentar na você. DJ Ellison. Amarro no pique que eu passo mal. Naquele pique, magrinha gostosa, xereca. Sobe e desce, vai. Sobe e desce, vai. Sobe e desce, vai. Desce e sobe, sobe, vai. Sobe e desce, vai. Sobe e desce, vai. Sobe e desce, vai. Desce e sobe, sobe, vai. Todo mundo participando, não tem onda, papai. Nós vai te patrocinar, mas tem que dar um xerecão. O meu bonde tá passando novinha. cadê os moves do palco, Danilo? No camarote eu tô bebendo à vontade. Faz a via 3, bebê. Faz xerecade, faz a maquininha que hoje eu faço xerecade. Faz a maquininha que hoje eu faço xerecade. Ela quer se envolver, tá querendo perigo. Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandido. Tá loucona, tarada. Quero ver a mulherada no chão. Que com ele você tenta, comigo você chega e senta. Tá com saudade de mim. Toma, bebê! Não aguenta. Sabe que comigo até o tapé é diferente. Deixa a marca na sua bunda. É que com ele você tenta. E a Manu? Chega e senta, tá com saudade de mim. Sabe aqui, Manu, sabe aqui. Não aguenta. Sabe que com. Ela veio aqui com o seu bebê. Na sua bunda e o seu corpo. Vem, meu amor. É o de um amplificador. E o passatempo dele é fazer raiva. E o meu era fazer amor. Bora dar um rolê agora. Bora sim. Se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê. Vou botar pra gerar. Vai o quê? Você vai beber, vai doidar? Chama! Hoje prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Você vai beber, vai chorar e vai ligar. Chama. Sabe o que é mais bonito, mais bacana disso tudo, gente? É poder saber que a nossa música do Pará, do Norte do Brasil, tá em alta. O Brasil tá aderindo. Obrigado, Manu. Você tá achando que eu sou chique, velho? Vem! Mas chega agora e depois de... Mas o jogo virou. Tô revertendo a situação. Quem mandou escolher a farra e o paredão. Eu tô chegando, prepara seu coração. Se prepara! Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê. Vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai cheirar, vai doidar. Agora vai. Vai da porra. Pois se prepara que hoje à noite eu vou. Balsa! Deixa eu preparar que hoje. Tchau! Cadê a torcida do Flamengo aí? Joga o bracinho pra cima. Torcida do Mengão. Bate na palminha da mão. Quem torce pro Mengão. Vai! Mengo! Hoje o Paysandu não ganhou. Perdeu em casa, meu irmão. Eu não posso fazer nada. Eu sou paraense, tenho que torcer pro Remo, Paysandu. Cadê a galera do Paysandu? Joga o bracinho pra cima. Só quem torce pro Papão. Bati na palma da mão. Torcida do Papão. Torcida do Papão. Torcida do Papão. Ó, o Marista Branco. É o fiel, ó. Essa... De novo vai, o Marista Branco. Paysandu. Cadê? Quem é do Clube do Remo, joga o braço pro céu. E a torcida do Leão, torcida do Leão, torcida do Leão. Vai, vai, Remo. E vira, vai, Remo. Vai beber. Ó, você vai beber. Vai, vai. Oi. Se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê. Vou botar pra gerar. Você vai beber, vai chorar, vai. A galera do fundão aí, como é que tá, meu irmão? Quero um passinho debochado, debochado, debochado. Toma, toma, ave, né? Debochado, debochado. Tão falando pra geral, porque eu vivo assim. Diz que não tomo jeito, tá que paga meu boleto, porra. Se eu te incomodo, então desliga o celular. Nós pode até... Bora, Josinho! Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado, sinto muito. Olha como eu tô preocupado, preocupado. Viajando, viajando, viajando. Vai no chão. É no passinho, debochado, debochado. O Ney da Pedreira, gostei do estilo Ney. Estilo showman. A primeira dama, Rafa. O Aloysio, o Guto, o Presepeiro e a Camilinha. Tá espanando pra geral, porque eu vivo assim. Diz que eu não tomo jeito, é que paga meu boleto, é. Eu te incomodo, não desliga o celular. Nós pode até ser liso, mas nós sabemos luxar. Se não gosta de mim, do meu jeito debochado, me desculpe, olha como eu tô preocupado. Aí, Dona Lani, aqui. Sem parar mesmo. Chama a minha DJ MC Dani. Que mistura louca. Aí joga o bracinho pra cima até o amanhecer, vai! Quero ter você até o amanhecer. Edson Motos de Concórdia, o Robinho Copos também. Fumando, vendendo, lucrando, baforando com os amigos da boca. Bucanas, água de bandido, plantão foi sofrido, então vamos blindar. Ela quer um lance escondido, romance proibido, a novinha tá louca. Se descobre que eu sou bandido, ela joga com força querendo me dar. Quer dar pros amiguinhos da boca. Vai, bebê! Quer dar pros amiguinhos da boca. Assim, assim, ó. Vai, Carlinha. Queda pros amigos da boca. Vai, Carlinha. Queda pros amigos da boca. Balança, balança, Glock. Balança, balança, Glock. Balança, balança, Glock. Bota pra cantar. Pum, pum. Balança, balança, Glock. Balança, balança, Glock. Balança, balança, Glock. Balança, balança, galera do TikTok! É muita onda essa internet. Quadradinho, rebolada. Quadradinho, rebolada. Essa chiquica vai no alto e joga o bumbum. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Vapo, vapo. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Um abraço pro meu parceiro. Peraí, Alisson, peraí. Alô, Jandinho, das meninas aí com a gente, vai! Yuri Gabi, então chega pra cá, DJ Taliseu que vai te controlar, empina essa bunda pra trás e começa, chá. O que é que tu faz, meu irmão? Vai! Isso que é vida. e acordar pelado com você do lado. Que o nosso amor nunca viveu. Isso que é vida. Isso que é vida. Transando todo dia. Acordar. Acordar pelado com você do lado. Que o nosso amor nunca viria rotina. Pra cima. Isso que é vida. Da, da, da, da, da. Brasileiro pra cima! Quem é que vai amanhecer hoje com Gorda? 3, 2, 1, vai! Sai do chão! Everybody's going to the party, have a real. E doida! E doida! E doida! Vai chover! Dancing in the desert, blowing up in the sunshine. Joga essa mãozinha direita pro céu. Dá-lhe soquinho, soquinho, soquinho. Soquinho. Mostrando energia positiva. Gostando, dá uma salva de palmas aí, galera. Bota o bracinho em cima. Quem é de Concórdia aí, bota o bracinho em cima. Quem dá valor em Concórdia, assim como o Edson, bota o bracinho pra cima. Agora é o seguinte, tem uma coisa, esse é o momento mais especial do show. É o momento que eu mais adoro particularmente. E eu queria que todo mundo demonstrasse o carinho um pelo outro agora no show. Essa pessoa que tá do teu lado aí, dá um abraço nela bem forte. Dá um abraço, isso. Abraça, abraça, abraça, abraça. Agora quer ver, papai do céu, gostar? Diz pra essa pessoa assim, ó. Não, abraça bem forte ela, abraça, abraça, abraça. Isso, bem forte. Agora diz no ouvido dela assim, ó. Eu te amo, porra. Eu não escutei. Eu não escutei. Vai de novo. Eu te amo. Eu te amo. Agora joga essa pessoa pra cima. Agora eu quero ver o trenzinho da amizade! Sonhei! Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando o pagode russo na boate Cossacô. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando o pagode russo na boate. Ó o trenzinho, ó o trenzinho! Trenzinho! Eu fiz uma fogueirinha. Esperando meu amor. E a galera do fundão. O barro se esquentou. Já sou. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a dar espada, sorte da... 4 da manhã, bebê. E o mais novo fã clube do showman, papai. As professoras New Age. Eita, bebê. Via raio, assina areia. Minha sereia, a Suninha, né? New Age. Eu fiz uma fogueirinha esperando meu amor. Tomou conta do terreiro e o DJ Alice se esquentou. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a dar espada, sorte da beleza que loja no Pará! Considerado, ele deu um pontapé hoje na festa. O meu parceiro Anderson também no palio, chateado. Paracaju, o empresário dele da pedreira e a primeira da barrafa. Vitinho da Duque Gold, Gabriel, Manuel da Tidas, lá no bairro do Cristo. Curte isso aqui, ó. Joga pro céu, só quem é feliz! Só quem é feliz! Tire o quê? Tire suas mãos de mim. Eu não pertenço a você. Vai me dominando assim. Que você vai me entender. Posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Só quem tá solteiro vai cantar. Será? Só imaginação. Será que nada vai acontecer? Será? Será que é tudo isso aí? Quem é do Remo e do Paissandu, canta, canta. Será? Só vocês! Esse é o vocal que eu gosto. E doida, caralho! E doida! E doida! Sai do chão, bebê! DJ Zeliel, se Juninho, pancadão do Acará, meu irmão! Melícia, pancadona, tem um pancadão aqui também no New Age. A equipe Amantes da Gelada, New Age. New Age. New Age. Edilson da Farinha e o Bruno Furtado, alô Bruninho. Bora, desgraçado. Já tá selado? É ele, o Bruninho, homem da balsa. Só passa se deixar a cena com ele. Quem já sofreu curtindo essa música aqui, ó? Então, me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia, que vai sentir saudade da minha... Quero escutar vocês, eu quero escutar vocês. Todo mundo que tá solteiro aí, quem é que tá sofrido no relacionamento? Só quem tá sofrido, canta, vai. Então... Ah, meu irmão, sofrer não é comigo. Comigo é machucar o coração, ó. Essa aí, DJ! Nego. Ei! De quando me chamou para dançar, falando sim, bebê! Você que tá do lado do seu grande amor, aperta mais o seu amor, diz assim, bebê! É hoje! Quando faz amor, se olha no espelho, será que você gosta mesmo de mim? E acha fogo, meu irmão! Vai me dizer que era pra sempre. Efeitos especiais! Isso é amor! E os Ways e New Age! Uma doce mentira! New Age! Tá com uma latinha quase bebendo. Aí o Alisson bota essa aí, o cara se gira. Por onde eu vou? Galera aqui do front. Por onde eu vou? Penso em você. Não aguento mais viver assim. Gostosinho! A noite cai. Não te encontro. Cara de balsa, bota pra colorir o New Age aí. Meu amor, não dá pra te... Colorido, colorido, colorido. Como se sou, o poderoso cobra. Encontrar você com o DJ Juninho consagrado. Como se sou. Só as diferenciadas. Vai! De ouro aqui com o Ellison! Ei. Sabe que eu te dei? Já nem sei se me fez tão bem. Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei. Armazenar ou apagar, vou esperar e responder. Liga, cobra, vou aceitar, não vou brigar, vou atender. Não. Alô, Michael Xavier! De jeito nenhum, ele é sincero, o coração tá blindado. Olha só. Eu sempre blindei meu coração pra não se apaixonar. Ele não trai de jeito nenhum. Pode chegar quem vir. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Mas o coração, o que aconteceu com ele? Traiu, vai cantar bem forte. 3, 2, 1. E Fantasma. Aí o Celestino vai dele. Nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby, a saudade. Canta com corte, Alvan! Ainda tenho seu nome em mim. Também tenho seu nome em mim. Escrito numa tatuagem de amor. Junto está seu nome e amém. Puxa o carretel! É a letra mais difícil que existe na música. Toma, toma, toma, toma, toma. Dedinho lá no céu, dedinho lá no céu. E vai girando, girando, girando, girando, girando, gira, gira, gira, gira, gira. Aquele dia que você se foi. Sei, sei, sei, sei. Meus olhos vermelhos, uma lágrima caiu. Show me, papai! Ei, Alisson! Ei, DJ, aumente o som aí. DJ, Alisson! Pra ver se encontro o meu amor que fugiu de mim. Esse amor imortal. Consigo esquecer que tu me fere por dentro e dói, pode crer. Só meu amor, volte quando ouvir minha declaração. De amor, de amor. Bora aí, doida! E doida, doide, doide, doide. Não para, não para, não para. Não para. Eu quero ouvir mais uma vez, mas com toda a força, meu irmão. Com toda a força, chama que ela vem, vai. Vai. Joga o dedinho pro céu. Deixa no batido. Puxa, puxa, puxa. Eu sei que quando eu ver você, meu coração vai apertar. Vai. Você me perdeu e agora chora. Vai. chorar quando vejo nossas fotos no meu celular. Não é fácil apagar as lembranças. Ei, o povo. Eu só penso em nós. Por favor, não desliga. Agora só quem tá só, solteiro, canta. Estou só. Como? Vem me ver. Engraçado, o que você vai fazer? A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são foda que bate saudade. Chama aqui! Mas esbarrei com a amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. Disse que a tua também brigou. E ela vai se vingar agora. Então joga, agora então joga, agora então joga, agora então joga, joga! Fora! Desligasse todas as luzes aqui, todas as luzes. Cadê meu óculos, hein? Todas as luzes. E quem tiver com telefone celular, acende a lanterninha pra gente fazer uma imagem bem bonita hoje aqui com o Concórdia do Pará. Acende. Apaga tudo aqui, apaga tudo. Vamos lá. Todo mundo aí, todo mundo, todo mundo. Com a lanterninha no celular e acende uma aqui pra mim. Todo mundo! A lanterninha, vocês que vão fazer as luzes hoje aqui! Lumination do Showman! A luz! A luz pro céu! Todo mundo que é de Concórdia, agora sim! Vai! Direita! Esquerda! Direita! Todo mundo vai, vai! Direita! Esquerda! Direita! Acendendo tudo! Direita! Esquerda! Direita! Demorou, sei lá, o bonde dos cachaceiros, porra! Cadê, cadê, cadê, cadê? Esse LC é doido! Caralho, é o queijo das puras, mano. É o músico do Rudo. Ela tá o quê? Ela fala que quer crime, eu sou criminoso. Ela é da zona sul, eu sou criado rodo. Ela fala que me ama, mas não me engana. Que vagabundo nato não se apaixona. Mas se for um lance ao bicho, pode fuder comigo. Um abraço pra Bárbara, o Júnior da JB Prime. Sushi Bar Vizinhos do Guamá, meu irmão. Entrar no carro, bicho, agora vamos dar um tiro. Leve ela nos altos pra ela ver o rio todinho. Pega a visão como o complexo tá lindo. Como o complexo tá lindo. Tá na parte de Deus que permanece essa tranquilidade na comunidade. Peça a Lili dos amigos que estão privados. Lili. Pra galera da favela, pra galera humilde, vai. O dia tá lindo, clima ensolarado. Clima de piscina, cervejinha e churrasco. Família tocada, saio na barra. Humildade acima de tudo prevalece em qualquer momento, em qualquer ocasião. Essa vida é muito louca, é. E eu já fui ser bem como é. São vários mandadão que testa a nossa fé. Mas se tiver mandado, volta de ré. Lanterna verde, pra nós embrasar. Chama essas danadas que tão doida pra sentar. Pula lá, a tecinha vem da pista pra sarrar na cara. Vida de artista, todas elas querem me dar. É o pulse do rudo, na baixa no pit. Sempre costurado com o bolso de... Traz aí, mano! Posso fazer nada, viva a vida desse... DJ Blue Andrezinho do Depósito Liberdade. E o João... Ellison Ocaina! Pedro Jordão tá na área, tá no setor. E ele pediu o set, esse aqui, chamei lá. João Gomes está na voz. Alguém me fez o desacreditar que existe amor. No meu coração pisou, pisou. E é por isso que eu tô aqui. Claro, mano, bora pra cima. Sem enxergar. Wilson Light é a sua primeira dama, Silvana Gomes. Pra você é amor, pra mim é rir. Ela é parente do João Gomes. Eu não tô pronto pra me arriscar. Ou mesmo que prometa me amar. Mesmo que prometa me cuidar. A minha mente acha que só quer me usar. Eu não tô duvidando de você. Mas se for amor vai entender. E se for pra dar certo o tempo vai de... Bora com corja! Ou se aí existe amor. Se for amor, você vai esperar. Olha meu parceiro Bruno, o meu coração. Bruninho Furtado. Se aí existe, ela tá fechado com o New Way. Se for amor, você vai esperar. Te amar, ô oh, veneno, João. Lá, lá, lá, lá. Alguém me fez desacreditar que existe amor. No meu coração pisou, pisou. E é por isso que eu tô assim. Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo. Pra você é amor, pra mim é risco. Eu não tô pronto pra me arriscar. Isso é João Gomes. Meu irmão, é pro cara se apaixonar, DJ Ellison. 4h20 da manhã. Palavras não bastam, não dá pra entender. É assim, papai. Esse medo que cresce não para. E... história que se complicou e eu sei bem o porquê. DJ Ellison, qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços? Me importa as costas e dá um cansaço. Nem a maldade do tempo fez eu me afastar de você. E quando chega a noite eu não consigo dormir. Meu coração acelera e eu sozinho aqui. Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão. Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão. Minha agenda acelerando, acelerando, acelerando, acelerando. Porque fui me apaixonar por essa malandra, por essa bandida que só quis me usar, só quis me enganar. Deu um chá de... Só tava esperando o momento, hein? aí, Carlinhos? Nessa safada. Todo mundo falou pra não chonar, mas o meu coração chonou. É que ela tem fama, é ruim no amor. Agora vai, bebê. É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. É que eu cedo, cedo, cedo, cedo sem sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. É que eu cedo, cedo, cedo, cedo sem sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. É DJ Alisson! Não confunda! André Danilo! Jason! Tá curtindo o New Age com Gorda, meu irmão? Bate na estrada! Toma! DJ Alisson! Todo mundo falou pra não chorar mais o meu coração. Alô, DJ Alisson! É que ela tem fama. É ruim no amor, mas é boa na cama. É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. É que eu cedo, cedo, cedo, cedo sem sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. É que eu cedo, cedo, cedo, cedo sem sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. De pegado leve na hora de amar. Podia ter falado não ao invés de aceitar. Que tu faz, Júlio? Talvez a história da gente não tá onde dá. Chama! Eu dei pra você tudo, tudo que eu tinha pra dar. O que adiantou? Nada. Você só queria brincar. É culpa do Chorena. Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração. Tu pode até beijar, mas depois vai ligar, querendo aquela nossa revoada no colchão. Fazendo dom, dom, dom, dom, dom, dom. Fazendo dom, dom, dom, dom, dom, dom. Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração. Tu pode até beijar, mas depois vai ligar, querendo aquela nossa revoada no colchão. Fazendo dom, dom, dom, dom, dom, dom. Fazendo dom, dom, dom, dom, dom, dom. Fazendo dom, dom, dom, dom, dom, dom. Fazendo dom, dom, dom, dom, dom, dom. Eu já te falei que ela não é pra você. Se eu te contar, você vai se arrepender. Se eu te contar, você vai se arrepender. Quem é que tem uma amiga assim? Mas eu vou contar porque tu é meu amigo. Quem é essa mulher, amor? Tu tá amando sozinho. Será? Tu tá amando sozinho. Quem é que tem a Tati? Que ela tá te iludindo, tá te enganando, tá te roubando, tá te chifrando. Só você não sabe abrir seu olho, malandro. Que ela tá, que ela tá te iludindo, tá te enganando, tá te roubando, tá te chifrando. Só você não sabe abrir seu olho, malandro. Ela tá. Ele se apaixonou pela pessoa errada. Essa eu conheço. Avisa ele aí, Ives. Se eu te contar, você vai se arrepender. Se eu te contar, você vai se arrepender. Mas eu vou contar porque tu é meu amigo. Tu tá amando sozinho. Tu tá amando sozinho. Cuidado com a Tati. Que ela tá te iludindo, tá te enganando, tá te chifrando. Só você... Cuidado, malandro! Chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se expor. preciso te ter. Vai! Emoção, eu não preciso mais beber. E nem fumo. Eu! Me deu onda, o seu sorriso. Me dá onda, você sentando, mozão. Me deu onda, que vontade de te ter. Garota, eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. Que vontade de te ter. Garota, eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, é. O pai te ama. O pai te ama, é. O pai te ama. O pai te ama, é. O pai te ama. Tem um vizinho fofoqueiro aí, bota o bracinho pra cima. É aquele vizinho que ele se preocupa mais com a nossa vida do que com a vida dele, né? É? Não tem? Mas antes da gente conversar com ele, canta essa aqui que eu quero ver. Vai, vai, vai, vai, vai. Nós bota elas pra mamar, nós é ruim não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela... Concórdia! Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Vocês, vocês. Sabe por que passo e finjo que não te vejo? Bloquear tua cara é hoje meu maior desejo. Tu evapora com a minha tolerância. Não te dei abertura em... Aproveita pra mandar e pra longe, hein? Não vem me rotular. Não caibo em caixa direito. E me respeita se tu quer. Quero ver vocês, vai! Não vou te mostrar que hoje eu tô avessa. Mas nada me impede de te xingar. Quero vir, quero vir, quero vir. Eu quero que tu vá. Vai! Joga pro céu que não deve nada pra ninguém! Pro céu! Pro céu! Pro céu! Como se já fosse o carnaval! Joga! Vai. Essas malandras, assanhadinha, que só quebrar, só quebrar, só quebrar, vral, vral, vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando aqui. Senta aqui, senta aqui. Essas malandras, assanhadinha, que só quebrar, só quebrar, só quebrar, vral, vral, vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando aqui. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, malandra. Eita louca, tô brincando com o bumbum. Senta pro chumento do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Hoje eu vou para na gaiola. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Só quem vai chegar depois das 7 da manhã. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Agora uma pergunta básica aqui. Quem é que vai beber até meio-dia e joga o bracinho pra cima? Só quem vai beber até meio-dia. Quem é que não vai pra casa ainda não? É o Bartz, não adianta. É o Bartz. E aí, bebê? É o Bartz, não adianta. Hoje. Hoje eu vou pro rolê. Ei, ei, ei, ei. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha Concórdia. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa não. Pra minha casa não, pra minha casa não. Hoje eu vou virar. Quem é que vai amanhecer? Joga o braço pra cima. 3, 2, 1, vá. Sai do chão, pô. Música, pai, vai. Então, antes de ir, me diga quem vai lembrar dos meus beijos todos. Toca logo, Edson. Pelo amor de Deus, senão eu vou sofrer. Agora tem que pegar a primeira dama, papai, ó. No ouvidinho dela, assim. É hoje, amor. Fui esquecido, sinto que tudo acabou. Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor. Nossos momentos, sempre lembrarei. Logo mais estaremos na conveniência do Bad Boy. Lembro que show. Segunda-feira pra galera que vai pra Belém. Estaremos lá, Oswaldo de Caldas Brito. No meio da rua, meu irmão. De graça. Vai se arrepender. Vizinhos do Guamaí, meu irmão. Que vai sentir saudade da minha companhia, então. Antes de ir, me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia. Que vai sentir saudade da minha companhia, então. É Tati Pinque. Essa foi uma das mais belas músicas que eu já curti na minha vida. A letra é muito gostosa. Bruno e Trio e Manu. Toda vez que eu te vejo, disfarça o olhar, finge que não me vê. Água da música, meu irmão. A lembrança de nós dois não adianta esconder. E ela conta com Alice e Juninho. E o S. Quando a H subir, com o DJ Juninho e o DJ Edson. Faz o S! Não para, meu DJ, não para. É isso, Manu. Isso é Bruno e Trio. Show de gratidão. Toda vez que eu te vejo, disfarça o olhar, finge que não me vê. A lembrança de nós dois não é adianta esconder. Tá na cara, ainda. Sidney Martins. Você por aqui, pai. E o DJ Edson que marcou. Faz! Faz! Faz um S pra mim. Coloca meu corpo em ti. Deixa eu curtir. Faz um S pra mim. Som que te faz volver. Deixa eu curtir. Faz sempre mais. E a música não para. O meu DJ não para. Faz um S pra mim. Quando vaga subir. Faz um S pra mim. Naquele dia que me viu. Eu prometi. Alan Basto de Bujaru. Eu fui buscar meus sonhos no garimpo. Eita, DJ Alisson. Já tinha decidido ficar rico. New Ei. Pra te envolver, resolvi trazer todas as riquezas e colocar em você. Pra te convencer, aprendi a falar inglês. Show! E a Bia Berge, o casal sensação, porra! Os beijos, do teu lado não me falta nada. Você é o meu ouro negro. Passo... Alô, minha prima Camila! Os beijos, ela é da nova era. Leo, hey. Isso é. Agora me deu medo. Leo. Até o Kazumar pegou a primeira vez. Naquele dia que ele me viu. Bacana. Pra lá, pra cá. Chama! Eu prometi pra você que voltaria. Eu fui buscar meus sonhos no garimpo. No baile da saudade, daquele jeitinho gostoso que só você sabe. Os corpos se esfregando e eu te procurando pra dançar bem juntinho junto com você, amor. Volta! Sempre na expectativa de te encontrar. Volta, eu te juro que dançar colado com você é bem melhor. Volta, seu carinho me beijando, me fazendo enlouquecer. Volta, eu te juro que dançar colado com mixagens você milimetricamente estudadas e elaboradas a dedo por quem é catita no assunto. Claro, só podia ser ele, papai. Porque ao vivo é muito melhor. O mestre DJ Ellison. Bora lá, papai! Marcante de verdade, seu bem! DJ Ellison. Você se foi, não pensou em mim, nem um adeus sequer. Você deixou, fez da minha vida um vazio sem fim. Como eu sofri sem ter você aqui, amor. Agora estou bem, eu superei. Virei a página, não sofro mais por ti. Um novo amor eu encontrei e te esqueci. Esse novo amor me faz bem demais. Não sei nem se um dia eu te amei. O verdadeiro amor não faz sofrer, é só ternura e momentos de prazer. Hoje eu sei, amo demais, encontrei meu anjo bom, que me cobre de carinhos e me faz feliz. Agora eu acredito no amor e o que eu senti. E aí, Pedro Jordão? Apenas uma. Tá faltando a verginha aqui, pai. Me faz muito mal. Bruno! Banda AR15. Deus, disseram eles, joga aquela, duvido. Aconteceu, eu te dei um beijo, depois me entreguei. Parecia um sonho, mas quando acordei, estava em seus braços, me apaixonei. Meu Deus! Meu Deus, por que ela partiu sem razão? Edilson da Farinha, da Valor do Show, hein? A distância me faz gritar seu nome. Pensando em você, que são. Bora, Bruninho! Bora, Pedro Jordão! Eles querem uma, duas, três, vai, bebê! DJ Ellison. Renan, chega mais, mano. Tem a Carroça da Saudade em Santana do Capim e várias promoções pra galera, meu irmão! Dom Franginha, toda a galera da carroça arrebentando! Não abra sua boca pra falar de mim, pense no que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar uma mulher. Tá se achando só porque me levou pra cama e da boca pra fora falou que me ama. Opa! Eu não quero mais. Celestino, chega junto aqui rápido. É o águia. O seu paizão, o homem que tem a senha, papai. É o águia, é o águia, é o águia. Vou voar com o águia. Voa, Ellison. Manda cheiro verde. Toma, toma, toma, vai. Daqui a pouquinho, o nosso Pegasus já vai recolher. É, meu irmão. Ei, Electra. Um show New Age. Entre nós existe um amor que agora se perdeu. Você me magoou, desfez os sonhos meus. Eu te pedi a gritos, volta aqui, amor. Vamos conversar. Tá depois daquela briga que acabou com tudo que eu sonhava. Se não fosse essa mulher, você estaria aqui me amando até o final. E agora eu consigo entender. Se não me toca é porque... Isso é o Cazu, papai. Agora eu consigo entender que hoje eu sei que tem outra mulher. É o show. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, vai, vai, vai, volta, caixa tá ardendo, vai. People see me, but they just don't know. quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desce com o mando batendo no chão, desce com o mando batendo no chão. Bota a pressão, chumei! Jogue a mão, jogue a mão, só quem tá de rock, jogue a mão, só quem tá de rock. Hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock, ninguém vai me segurar. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas, o comércio tá acabando de chegar no pé. Aquele Nike logo, então é 24K. Na humildade eles venceram, olha a pegada dos moleque. Sente o cheiro exalando Ferrari Black. Eu águia voou, deixa voar, deixa voar. Eu não vou nem perguntar pra vocês quem é que tá com saudade do águia, porque vocês já mataram a saudade do águia aqui sem o Ellison. É verdade? Mas é o seguinte, calma que tudo vai se organizar. Quem é que tá com saudade de meu Eric e Juninho juntos aí? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Voz, voz, voz. E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. DJ Ellison.